É tempo, meu irmão, de não calar sua voz. É tempo, meu irmão, de falar com Deus a sós. É tempo de adorar, não parar, não recuar, levantar as mãos e a Deus clamar. É tempo, meu irmão, de não olhar atrás, esquecer este mundo mau e seus pecados tão banais. É tempo de adorar, também se humilhar, se vestir de saco e cinza e pedir perdão. É tempo de pedir perdão. Ou você canta agora, ou você ora agora, ou você prega agora, ou nunca mais. Deus está com pressa, pois a hora é esta. Hoje Deus quer te usar. Rasgue o coração, se encha da unção, se coloque, meu irmão, de pé. Você humilha agora, ou você ora agora, ou você chora agora, ou nunca mais. Deus está aqui, sinta seu agir, seu poder hoje vai derramar. Ah, ah, ah. Adore, adore, exalte, exalte, proclame agora com fé. Seja adorador, seja adorador, seja um fiel, seja um fiel. Adore em espírito, em verdade. Ganha esta nação, seja campeão. Quando você louva, Deus entra em ação. Ou você canta agora, ou você ora agora, ou você prega agora, ou nunca mais. Deus está com pressa, pois a hora é esta. Hoje Deus quer te usar. Rasga o coração, se encha da unção, se coloque, meu irmão, de pé. Ou se humilha agora, ou você ora agora, ou você chora agora, ou nunca mais. Deus está aqui, sinta seu agir, seu poder hoje vai derramar. Ah, adore, exalte, proclame agora com fé. Seja adorador, seja um fiel. Adore a Deus em espírito, em verdade. Ganha essa nação, seja campeão. Quando você louva, Deus entra em ação. Adore, exalte ao Senhor. Adore em espírito, em verdade. Adore porque Ele é digno. Adore porque Ele é santo. Proclame seu nome. Seja adorador. Seja adorador. Seja fiel. Seja fiel. Adore a Deus em espírito e em verdade. Ganhe esta nação. Seja campeão. Seja um campeão. Quando você louva, Deus entra em ação. Adore, exalte, proclame ao Senhor. Agora com fé. Seja adorador, seja um fiel, seja um fiel.